1864, reduza para 1-9-0, nós. 1-9-64, reduzindo 1-9-0. É confirmado que foi para 1-9-64 a redução, né? Afirmativo. Está 80 para o 70, 3198. 3198, desça e mantenha nível 050. Hotel Lima Índia, já sobrevoando a Alfa, confirme. Afirmativo, da Alfa. Licença. Considere seu solo ao Zona 7. Transfere. Reporte para ingressar aí na interseção Kilo. Vai ser a primeira à sua esquerda, ok? Interseção Kilo. Afirmativo, senhor. Está certo aqui. Para a carteira, onde eu vou pegar? Uno 373, desça para 4.000 pés. O B2U no guarde. Índia transfere o solo agora em 1-2-1 no ONU. 1-2-1 no ONU para instruções aí na parte. 1-2-1 no ONU. Chame frequência 124 decimal 25, alterna 2B decimal 55. Chuva muito concentrada no setor sul, no setor uísque. O último teto reportado estava abaixo de 1.000 pés, ok? Temos uma aeronave na aproximação LS, vamos fazer um check novamente. Mas pela quantidade de formações ali, eu acredito que esteja ainda abaixo. Mas mantém escuta e aguarde. Torre Gol 1-1-62, final estabilizado aqui em. Gente, continua a aproximação no zero, vento variável 4 nós, sem chuva sobre o campo, porém na final do ano zero com chuva na aproximação final, reporte visual, o último teto foi em torno de 680 pés. Reporte visual com a pista, gol no 1-62. Depois eu lembro, obrigado. Para a torre, confirme. 1-8-64, reduza para final, chame torre 1-8-9. 1-8-9, sim, senhor. Destino é Salvador ou é o hangar da RMAR? Confirme. Ok, reporte na final da pista no 7. Final da pista no 7. Reporte interceptando a final da ano 7, o Charlie Lima Tapá. O teto em torno aí de 850 a 900 pés e a chuva está uma predominante no setor eco, ok? O setor noroeste, você vai encontrar melhores condições. Reporte na final da pista no 7. 1-2-1-8-5, 1-2-5-4-5, uma boa tarde. O teto em torno de 850 pés. Reporte visual com a cabeceira, informe avistando no 864. Informe avistando no 864. 0-0, 1-0-2-0. 0-0, 0-0, chame a 2-0. Na 3198, questionamento irá ultrapassar o curso do localizador. A matéria está proa, tem como novo limite a radial 300 de Salvador. 300 de Salvador, 3 está autorizado a sinal ILS 1190, reporte e estabilidade. Hotel São Paulo, prossiga. Através do pedaço, nós temos um pedaço de sol. São 3198, desça para 2000 pés. 2000 pés. Decimal 85. Uma chuva moderada sobre o campo. Tem chuva moderada, gente. 864, livre pouso. Para interceptar o localizador, por via direita para o 120, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita, 120, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, 3190. O Conselho de Salvador, boa tarde, 2000 pés, 3000. IP 5220, acione identificação, está autorizada a chegar na MARI. Reporte no ideal de descida 5220. Está autorizado a proa de Mari. 5220, Mari. 373, complete aproximação. Como chuva forte sobre a final da 510, chame torre 1895. 3895, voo na 37, obrigado. Confirme? Tchau, Lima, papai reportará na final para a sua tá em direção a 17. Correto, continue então, reparte na curta final. No, na aproximação da 10 tem chuva já no momento, ok? Sim. 1864, solo aos 24, libera a direita, chame solo, 1211. 211, agora 864. Sinai 6200, autorizado para o Odi Itá. Gente, uma boa tarde, o Romeu November Fox. Solo estacionado 0190. Setor. O campo teste estimado de 800 a 700 pés, chuva moderada. Reporte era na vista, no voo, na 373. Nath, chamou o controle. TIP 5220, está autorizado para o editar. Caso receba a esquerda, helicóptero se aproximando para a final no 7, não vai interferir com sua aproximação, 500 pés. Assim, chegou no 373. Salvador, 3191, pode esperar da 1 a 0. Tá 3191, não mantém o ponto de espera. 3191. O Tia Lima Papá tá visual já com a cabeceira 17, tá aproximando. Tia Lima Papá, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarapu, tá falando de pouso. Avistando, voa no 373. Voa no 373, livre pouso no zero. O vento 240 graus, 08 nós. Depois pista 190, voa no 373. Tango Lima, Hotel Juliette, desce até o 90, 090. Moderada forte sobre o campo, pede estimado de 700 pés, reporte visual. Moderada visual. Tan 3191, a linha mantém, pistão no zero. A linha mantém no zero, Tan 3191. Charlie Lima Papá, livre pouso no 7, vento 260 graus, 09 nós. Paciente. Trono de Salvador, 35220, solicita a descida. 35220, desça e mantenha nível 060, altímetro 1020. Controle Salvador, bom dia, triplo Papá Romeu Lima. Desce para o 060, 06 de pés, 1020, altímetro 5220. 6000, desça e mantenha nível 060. 060. Triplo Papá Romeu Lima, decolado de Serra Índia, Eco Índia, com destino a Muniz Ferreira. Está mantendo 510, 2 a bordo, 0175, alocado no transporte. 3191, livre decolagem no 0, vento 270 graus, 099. Livre decolagem no 0, está 3191. 50 milhas ao norte. Papá Romeu Lima, 510, na escuta do controle de Salvador, reporte livrando a CT. Reporta lá, livrando a CT. Xaner 6200, desça para 2 no 10, se livre da restrição de altitude em casa, o altímetro 1 a 02 anos. Faça um backtrack, Charlie Lima, papá. Backtrack, papá. No caso, à esquerda agora. A primeira esquerda. Finalmente, vai, claro. Gente, até o Oscar Zulu, chame Torre 1895. 1895, chama a nossa ajuda. Torre, é o Papa Tango, até o Oscar Zulu. Até o Oscar Zulu, prossiga. Vai para, de regresso do treinamento, vai para pouso final na animação. Hotel Oscar Zulu, sou em Salvador, ciente, reporte no solo da RIMA. O solo da RIMA, reportará, Zulu. Tan 3191, decolou os 30, chama o controle 1198, bom voo. 98, Tan 3191. O papai já livrou? Vai livrar. Ciente, reporte pista livre. 3190, estabilizado, cara. 3198 já visual? Negativo ainda. Reporte visual, tá 3198. Tá livre. Sim, tá livre, mas papá. Frequência livre de estacionar. É, está de baixo no telefone, por favor. Está de baixo. Zero, desça e mantém nível 050. Xenai 6200, são autorizados a final ILS, ignição na 0, reporte estabilizado. Vamos estabilizar, ele é Xenai 6200. Patrulha Lutan 3191, altura 190, 10 milhas, evita a formação. Gente, Lutan 3191, forte alterno. Patará. Polícia 126.55, alterno 24, decimal 25. 91 aqui à direita. E a pista tá livre já. Gente. Ano 630, livre da colagem, ano 0, vento 260, 0 grau, 05 nós. Ano 0, da colagem, ano 0, ano 630. Três anos, nós vimos possibilidade valida. 3191, autorizado mesmo. 30, decolou 34, chame o controle 1998, bom voo. 1998, bom dia. Oi, Salvador, 1094, 0010, pronto. 1094, ali mantém, pistão no 0. 0010, 0094. São Lima Hotel Juliet, chama o controle ponto seguro 120 decimal 9. Lula 630, subiu uma linha nível 370, saída ponta de lança. Suba, é o 370 autorizado? 370 na saída ponta. 370 saída ponta. São 3191, chame 105-1251, alternativa 1-3395. 105-1351-3395, obrigado, bom dia. Azul 4082, reduza para 2009. 191 no transfer, passou 30 para 340. 600, está estabilizado. Estabilizado, final ele. 6200, completa aproximação, torre 1895. 1895, 6200. VIP 5220, desça para 2010, autorizada final ILS 5110, reporte estabilizado. Descendo para 2100, autorizado ILS 5110, reporte estabilizado, 5220 aqui. Azul 5011, oceano identificação, autorizado chega na MARI, desça e mantenha nível 060, altímetro 1020. Estimado de 700 pés, 700 pés. Ok, graças, informar a Vistano, 6200. 2094, decolou 37, chame o controle 1198, bom voo. 198, obrigado, gol 1094. Controle Salvador, gol 1094, passa 1600 na Romo. 1094, subi, mantém nível 370 na saída Romo, vigilante. 370 na Romo, gol 1094. 6200, livre pouso no zero, pista molhada, vento 230 graus, 04 nós. 007, livre pouso, pista 10. Realizador, o 5522E. Completa aproximação, torre 1895. Completa em torre 1895, 5522E. Recife Center, good morning, this is Sun 3083, flight level 320. Sun 3083, Recife, call Calif, maintain flight level 320. 320. 4082, copiou o controle. Bruno ligou no 094, pode voar código, se liga uma formação. Utilizado código, voo no 094. Prato, código no 094. 90 pelo 5220? Ah, 800 pedras, 5220. 5220, livre pouso no zero, vento 300 graus, 04 nós. Vento livre pouso, 5220. Hotel Oscar Tango, mantenha o ponto de espera. Já foi autorizado e ele é equipe de Zona Zero. Agora está autorizado o teste de operação de teste. Azul 5011, desça para 3.000 pés, altímetro 1020. Alto e claro. Azul 4082, complete a aproximação, chame torre e 9895. Alinha e mantém, pistão no zero. Azul 5011, desça para 2010. Autorizado ILS, não na zero, reaponto e estabilizado. Nativo, 2010, ILS, não na zero, reaponto e estabilizado. 35220, sala 44, livre à direita no 211. Catango, livre da colagem no zero, vento 270 graus, 03 nós. Tango decolou 4-5, chama o controle 1 no 9-8. 19-8, Tango. Controle, Papa Romeu, até o Catango, decolou na escuta. É o Catango para o controle? Decolou na escuta. Até o Catango, se mantém nível 3-2-0, na saída da El, que lança. 320 até Oscar Tango. Azul 4082 visual. Azul 4082, livre pouso no zero, pista molhada, vento 250 graus, 03 nós. 4082, Saulo 847, livre à direita, chame 1211. Confirme? 10 nós, ok, sim. Livre da colagem imediata, 1-0, vento 270 graus, 05 nós. Azul 810. Azul 5011, pista molhada, livre pouso no zero, vento 270 graus, 04 nós. Azul? Afirmativo, livre pouso para o azul, vento de cauda. O senhor está recebendo vento de cauda? Não, a informação do vento qual foi? 270? 27 com 05. Controle Salvador, boa. Dia Trip 4903. Trip 4903, sistema Dênico 340, saída da Elvila. Recebida da Elvila, confirme. Nível 340, na saída da Elvila. Da Elvila. O azul 5011, solo 51, confirme quantos nós de cauda recebeu? Confirme? Ah, ok, sim, chame 1211. Vou manter na proa 205, proa. Chama 019, reporte no ponto de espera, papá. 170. Então, esquerda 170 para cruzar um nível de uma aeronave na frente, na saída agora, por 12 horas 12. Para cruzar nível 1. Juliette é a Lima T17. Boa tarde, Gol no 556. A linha aí decola, pista no zero. Vento 220 graus, 05 nós. Recife? Eu sei que é 3, 6, 0, 6. Alterna 2.085. 4906, pule direita para o 200. Tripe 4903 a 20 pedido. Salvador, resta uma navegação na proa de Libra. Controle Salvador, boa tarde, Gol 556, saída Del. Página 7, vento no 90 graus, 059. Trip 4903, Recife, essa é a minha indicação, só manter nível 340. São 3804, bom dia, sistema de identificação autorizada chega na Mari, mesmo atendido 050, altímetro 1020. São 3804, está autorizado para o TAP. Confirmando o altímetro 1019. Então, Gosca, mantém a posição. Decolou os 57, curva à esquerda, reporte cruzando o eixo 1028. Vamos para o dono de LED já. Recebido a formação. Vem no 150, ele se diz, reporte ao vento. Reporte a voo no 150. Sete Tango Oscar, calibre da colagem 17, vento 280 graus, 03 nós. Oxtrot Tango Oscar, decolou 59, chame o controle 1998. 1998 Oscar. Prova de Oscar. Serra, ciente, chame o controle 1998. 1998. Bom dia, do Papapapá, Zulu, Gilete Serra. Zulu, Gilete Serra, mandei sem condições visuais, tudo bem, no 075, via litoral. Informando, atingindo 075, Zulu, Gilete Serra. Azul 4207, livre da colagem 10, vento 190 graus, 049. Decolou 01, chama o controle 1998, bom voo. 098, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. 4207 da Azul, decolou perfil da El, cruza 1200. 4207, contato cadastro, voa para nível 340, voa Leda. Ascensão 340, voa Leda, 4207, obrigado. Oceané 6305, como copiar? Como recebe o centro? 5 por 5, sim. Controle? Está Foxtrot, quando tiver condições de ir para a direção 35, Foxtrot, pode. Já 3549, acione identificação, mantém 340, vigia avançada. Verificou. Luz, Léo, controle. Não, senhora, que é mais curta. Pode confirmar as condições de voo no momento, visual? Não, senhora, não pode estar no visual, está cruzando o 3. O no 556, inicialmente pro de bridge, né? No 556. Melhor de bridge, boa no 407, suba restrito para o nível de voo 320. Restrição na subida 320, 4207. Patrone, é o gol 1790. 1790, contato radar, suba para o nível 370, saída Puka. Puka 370. Azul 4207, chame Recife 251. É o 3549, recebe. Vai te dar azul, cruza 180, recebe no 320. É o 3549 na escuta do centro? Está estabilizado, está o 3204. 3204, chame Torre, uma noite, 45. Vai chamar, vai chamar. 360. E o 2549, para evitar tráfego na posição BID, submantenha nível de voo 360. Estamos subindo agora, nível 360, tá 3549. Azul 4207, acione identificação, suba ao nível 340, vigilância 4207. Para 2 no 10, autorizada a INS, posso estar privado. Controle 1790, poderia coordenar por aqui, Aracaju? Aguarde, mantenha aí, você. Ok. Delta, prossiga. Personal, chame táxi, Mike F. Delta. Sou em Salvador, muito bom dia, no Guardião. É o SAM 3204, na final, vai estar travado. Tensa 3204, reporte visual, teto estimado de 1000 pés, vento 260 graus, 039. Visual, 3204. 3804, livre pouso no zero, pista molhada, vento 220 graus, 02 nós. Livre pouso na hora zero, 3204. Bom, participe da chegada, bom reporte, chefe de destino. Acho que eu não pagou, acessando o código transponder 0221. Tá 3204, sala Juno 3, libra direito, chame no 211. 1211, vai chamar a direita, tá 3204. Bem. 62, chame a torre, 1 no 8, 95. 6305, mantenha 360, chame Brasília, frequência 12425, alterne 12655. Área 124, decimal 25. Dia Altan 3191. Mantenha 340, chame Brasília em 12425, alternando 12655. Minha 2, confirme visão? Afirmo, avistou 450 metros. Quente, livre pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 0 menores, chuva, condição, pista aparentemente molhada. Sol na 16, libera a direita, chame Sol em 1, 2, 1, 1.